O time do Fluminense, tecnicamente, continua melhor. Taticamente, não tem problema nenhum, tá certo? Agora, tem que chegar um pouco mais, tocar um pouco mais a bola, aí dentro, ó. Aí. Quando vai buscar, vem por intermédio do Matheus Martins, dividiu com o zagueiro, acabou batendo nele de lado, ladeou e caiu, perdeu contato com a bola, a zaga sai jogando, chutada com força, mas aí foi só para carimbar o adversário, a bola bateu no Natan e saiu pela linha lateral, vai embora, vai para fora, nesse mês de outubro toda ali a Cofap com preços reduzidos na Altese, as compras acima de R$200 você ganha cachorro de pelúcia da Cofap, não perca, a bola não para de rolar, galera. Aqui, Tupi e o Tupi. Amanhã tem Botafogo e Cuiabá. Tem a narração do garotinho José Carlos Araújo, Palido, Zé Aranha. A bola rola no estádio do Nilton Santos, no Engenhão. O garotinho José Carlos Araújo, narrando aqui no Tupi, Botafogo e Cuiabá. A bola volta, vem para o domínio do Manuel, pega pelo Fluminense, entregou para o ar, botou na frente, soltou para o cano. Dominou, entrou na área, o goleiro saiu, ele bateu em cima do goleiro. Ele defendeu. É uma chancezinha, né? Podia fazer mais melhor, uma, hein? Mais uma, Penido. Chutou em cima do goleiro, Jair Mancano. Fluminense ganha por 1 a 0. Vai ficando mais próximo da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. 1 a 0 Flu, Jair Mancano, placar Açaí Atacadista. Fala aí, canhota. Eu vou dizer uma coisa aqui que falei ainda há pouco. Vou repetir. O Arias está para o Fluminense como a Arrascaeta está para o Flamengo. É muita inteligência, tá certo? Ele desequilibra, né? Totalmente. Ele enxerga o jogo, cara. Ele meteu um lançamento agora, que é raro no futebol brasileiro, aqui do meio do campo, quase na risca que divide o campo. Ele meteu um lançamento e o Cano dominou e chutou pro gol. É, ele enxerga o jogo. Esse é que é o principal dos dois jogadores, no caso, no Arias e no Arrascaeta. É isso aí, falou, gente, ganhadinha de ouro. Vem Matheus Martins com a bola dominada. Direita de ataque do Fluminense, derrubado ali com a falta, leva a vantagem. Com a árbitro da linha, mostra o lançamento. Entrou o David Braz, aí ele volta a ter dois zagueiros novamente no time. 44 pro David Braz, saiu o Ganso. E saiu o Cano com a 14 e tá entrando o Alan, camisa número 18. Alan é aquele que voltou, jogava no futebol chinês, na verdade está naturalizado inclusive como chinês e permanece como chinês, né? Se você for naturalizado lá, você continua sendo chinês. Então ele tá aí, o Alan com a 18 e saiu o Cano com a 14, garotão. É, entra o Alan, 18, naturalizou para jogar na seleção, naturalmente, não é isso? Nasceu no Brasil e ele acumula essa cidadania, que nessa altura também não vai servir para nada, né? Continua brasileiro. É, continua brasileiro. E continua em chinês. E não apertou os olhinhos. Boa jogada, hein? Falando nisso, azeite é bom. O live é ótimo. Olha a estocada agora do Ceará. Parou no campo de ataque, tá na banheira, corre, invade. A Neuza Inês Baque levanta a bandeira, marca a posição irregular para o árbitro. E aí o árbitro decide, até porque bandeira não manda. Ele sinaliza, o árbitro homologou a decisão. A bola vem pela ponta direita, cai para o domínio do garotão Maynes. Ele bota com a camisa 21, botou no terreno, partiu, tentou, driblou primeiro, não driblou o segundo, trombou, levou um empurrão, reclamou, acho que deu na cara dele. Ele bota a mão no Augusto. A bola volta para a defesa, até com o Richa. 38 minutos e 55 segundos. Etapa complementar, Fluminense 1-0, gol de Lucano. Bom, que tal 1-0 Fluminense? Dizer que é gol do Cano é meio redundante, né? A bola volta, vem para o domínio do campo de ataque. Buscava contato na frente o jogador, o Yuri Castilho. Virou jogada, vem para a ponta esquerda, bota no terreno. Buscou a penetração para dentro da grande área. Parte, vai resoluto, Ceará girou o corpo, bateu, a bola saiu. Ela vai embora, ela vai para fora e é tiro de meta, que é o que resta dessa festa. Lamiar de pisos, importados nacional, laminados, vinílicos, madeira, tem um ambiente no mesmo dia. Ligue 2576-0046. A que Tupi tem o Tupi, a super rádio do Brasil, galera. Na Tupi a bola não para de rolar. São 39 minutos e 39 segundos. Etapa complementar de partida. Alô, galera, contrate a Real Parque, marque um golaço com a sua família. Ligue 0807-030236. Assine Real Parque, viva tranquilo. Tem troca no Ceará. E o Lima, que não jogava há um tempão, como titular, pelo menos, está entrando. É 45. Está esperando o Sobral, número 8. Tá? E saiu o Richard. O Richard, 25. Né? E entrou o Giovani, 21 Giovani, no lugar do Richa, ex-jogador do próprio Fluminense. Entrou quem no lugar do Richa? Do Richa entrou o Giovani, 21, Giovani. Giovani entrando com a camisa 21. Vamos lá, isso, tá ele aí, Giovani 21, botei no meu time aqui também. Vem bola, dominada pelo setor de ponta. Fluminense pela direita, ia sair jogando, procurava escapulir. Saiu a bola, foi tocada pela linha lateral. Só esse mês você compra portas compensadas com super desconto no Medeiros de Moraes Madeiras. Na Frei Caneca 35 no centro do Rio. Aqui Tupi tem um Tupi aqui. É super rádio do Brasil. Bate o lance de cara ao Fluminense. Entregando no campo de defesa, sai jogando. Pinta a bola, rolada pro Martinelli. Desenvolve o lance, mete na frente, solta o Fluminense, vai atacar, Felipe, Matheus Martins, a defesa entrou, dá um toque nela, a bola sai, vai embora, vai pra fora. Cliente Tim Black tem WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias, aproveite. Chamou, falou. Tem alguma balinha de hortelã aí? Tem. Ah, então dá pra o Diniz, que ele tá gritando, 40, 41, vamos baixar a guarda agora, 41, para, peraí, dá uma balinha pra ele, Penido. Depois não tem coletiva, Penido, pra botar no giro. Pois é. E ele estava comendo as costas da mão. Estava mordendo ali, parecia um ato assim de nervosismo. A bola volta, vem para a zaga o Fluminense. Controla bem o lance, limpa a jogada, parte bem o Flusão, dá tratos a bola, Martinelli rola na direita, vem para o Arias. Ele joga o lateral direito de ponta esquerda, faz lançamento, cruzamento, dá passe para o gol, chuta em gol, bate para o Cano fazer. O Arias é o monstro sagrado do jogo, cara. Pintando jogada. Não precisa nem pensar que é o craque do jogo, né, gente? Estou antecipando aqui com todo respeito a você que é gênio da bola, porque não tem como, né? Exatamente, concordo com você. Ele está fazendo tudo. Tudo. Vem a bola para Samuel Xavier. É demais. Voltou outra vez, agora cortar a defesa. Entrou, tirou, travou a zaga, corta. Vem para a ponta canhota, faz o levantamento de bola. Ela é longa demais, proteção é feita. Chegou na zaga, cobertura do Manuel. De perna esquerda, ele atrasou para o goleiro. Botou no terreno, o Fábio saiu jogando. Foi recuo com o pé, tem que sair com o pé também. Entregou agora para o Natan. Ele volta a bola, manda pelo meio do campo. Abre para receber, o Fluminense vem. Por intermédio agora do jogador, que era o André. Tentou, levantando mal. Cortou a defesa. Rapaz, eu tô ouvindo de palavrão, aqui é uma festa, menino. Meu amigo Heleno Rotai, ele tá de 3 a 5 na Tupi. Show do Heleno Rotai, ele é tricolor, ele é mais que demais. E ele tá vibrando com a vitória do nosso tricolor. Vem bola outra vez agora no campo de ataque, é pro Fortaleza. Tentativa pra dentro da grande área, batida a bola, carimbou na defesa, voltou pro Fortaleza, pro Ceará tentar. 43,5, 1 minuto e meio pra acabar o tempo regulamentar. O Fluminense vai ganhando 1-0, gol do Cano. Tentativa é feita, vem pro campo de ataque, marcou a defesa, chegou na Tran, em curto espaço. Não deixam o Ceará concluir a jogada, mas ele é virado, entrando na direita, cruzada para a área, Manuel tá lá, chega, vigilante, tá cortando, cortou, entregou na frente, Ceará entra, passa ali uma banda, hein? Houve uma rasteira, a bola é cruzada na boca do gol, subiu, de cabeça, Manuel toca a bola, manda pra fora, é córner, aos 44 pra tocar o sinalzão, detonar e marcar, um minuto pra acabar o tempo regulamentar. 44, galera, etapa final. Fluminense 1-0, gol do Cano. Vem, bola aí, galera. Hein? Mais 4, Penido, olha o escanteio. O árbitro aumenta em 4 minutos o prazo de validade do jogo. Esquisa, bola na boca do gol, subiu a zaga do Flusão. Cortadante aérea, volta pro Ceará. Bota no terreno, vira pra ponta. Cai a bola dominada, Yuri Castilho vai tentar a jogada. A bola é recuada, chega então no jogador do Ceará. Fazendo o domínio, é o Nilo Paraíba tocando mais atrás pro João, goleiro. João Ricardo vai pegar a bola. R$ 50 a meia e serão 4 mil ingressos do estádio Novelli Júnior, que tem capacidade para 17 mil pessoas. Todos os detalhes no Giro Esportivo, logo mais com a apresentação do Wagner Menezes. Às 10 da noite, quando o Fluminense mete a bola cruzada, lembra do gol do gol, penetrava tentando complemento, Alan, houve o corte da defesa, tirada a bola, e o corte foi para a linha de fundo. É escanteio, Wellington. É, Giovani foi quem fez a cortada quando chegava o Fluminense, que não tem nenhuma pressa. O Natan vai passeando até chegar a bandeirinha de escanteio para fazer a cobrança. Flusão na frente, 1-0, Libertadores, fase de grupos. Também cearense, só que Chiquinho do Baião tá no Rio, Severino em Fortaleza, aqui Tupi, abraço garotaço, abraço para o doutor José Roberto Videla, o cracaço da cardiologia no Brasil, vem bola para ataque do Fluminense, já da grande área, penetrou, tentou o complemento no ataque, Matheus Martins fechava, deu totó e a bola foi alcançada pelo goleiro, porque estava pertinho dele, não ganhou força, não ganhou velocidade, limpa, libera, geral, domina, tá jogando, vem a bola outra vez agora, dá tratos a bola, bota no terreno, eu abraço meu amigo, o Saulo, o italianinho, em Niterói, acompanhando a Tupi, vindo ao lado da Gleice, inclusive a Lara, filho, acompanhando e torcendo, pelo futebol do Rio de Janeiro, 46 minutos e meio, vai terminar daqui a pouquinho, o Fluminense do Rafael Vianelli, o Rafael Vianelli, que é fera do departamento comercial, ele que é executivo de contas da Super Rádio Tupi, talentoso, bem nascido, bom filho, seguiu o papai também, é tricolor, e o nosso Rafael Vianelli, recebe o meu abraço, meu amigo Rafa, esse é o homem, um like pra você e pro nosso tricolor, 47, o árbitro aumentou em 4, prazo de validade, vamos até 49, faltam 2, Fluminense domina a bola, partiu com o Alan, foi desarmado no meio do campo, a bola cai pela ponta direita, tentativa feita pelo time do Ceará, no levantamento de bola pro Nino, para ele cruzou rasante na boca do gol, David Braz entrou cortando, vem pro quarto complementar a defesa, tentou, tirou na primeira, deu totó, André cortou na segunda bola, ela volta pra ponta canhota, Manuel insiste na marcação, Fluminense toma conta da defesa, fecha um cinturão de proteção, ganha o jogo por 1-0, finalzinho de partida, fica dramático, o Ceará vai pra dentro, quer empatar de qualquer maneira, o Fluminense cortou na primeira, na segunda voltou pra ponta, tentativa, com Yuri Castilho, levanta a bola, vem pra boca do gol, rechaça de novo a zaga do tricolor, 47 minutos, 45 segundos, Fluminense 1-0, finalzinho de jogo, mete o pé, vai embora o Ceará, vai todo pro cubo de ataque, ele procura outra vez agora a penetração, na virada da vez do jogo, montou pra ponta direita, entra a fera, apara a bola, bota no terreno, o jogador passa a bola, vai ficar, não, ele passou também, conseguiu, entrou na área, perdeu o equilíbrio, voltou a bola, ficou punindo, Paraíba levanta na área, agora vem alta demais, saiu o goleiro do Flusão, defendeu, Fabio! Boa, garotaço! Neste mês de outubro, toda a linha Copap, com preços reduzidos na Altese. Nas compras acima de R$200, você ganha cachorro de quebrado do Cipa. Copap. Agora vai pro vestiário. Ah, vai bem, obrigado. E com 3 pontos no bolso, Fluminense 1. Ceará 0. Um papo com o canhotinha de ouro, Jeff, o gênio da bola, o maior jogador de futebol de meio campo que o Zagallo viu. Se ele, Zagallo, dá esse depoimento como deu e está gravado, imagina o que que eu, como torcedor, bati palmas para o Jeff, pedi autógrafo a ele, que hoje tem uma honra que o papai se avisar de ser companheiro desse gênio. Esse gênio que vai comentar, que vai dar a palhinha, mas tem que ter vinheta, sabe por quê? Não sabe não? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Bota a vinheta dele aí, garotão! Tenisaço! E queridos amigos da Super Tupi, o sofrimento para fazer 1-0 nesse time sofrido no Ceará. Vou te contar uma coisa. Olha, hoje o treinador Fernando Diniz não impactou, ele não impacta nunca mais. Então o que ele ficou de desespero, e com toda a razão, que o jogo estava fácil. Nós falamos isso aqui no intervalo. O intervalo tinha que ser 4-1, 5-1 para o time do Fluminense, tranquilamente, pelo gol que perdeu, pelas grandes jogadas que fez e pelo gol que perdeu. O time do Ceará, eu disse no primeiro tempo, tinha 2 jogadinhas, uma pela direita, com o Nino Paraíba. Chutou 2 bolas no gol e fez 2 bons lançamentos, 2 bons cruzamentos, o Kleber e o Rubino, e um contra-ataque exatamente com esses dois. Kleber passava por Vina, com Vina passava por Kleber. Os 2 bons contra-ataques, o falha da defesa do Fluminense, do Rio e do Manuel, que foi lá para frente